dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos! Estamos começando mais um Irmandade Cast, aqui pela Irmandade Nerd. Eu sou o Dudu e... pode pegar esse escudinho, vai pra você, filha da puta. Aqui é o Júnior Chupo Warner. Vem descer pra Disney, vem, vem! Aqui é o Du, e hoje eu espero que vá ter treta. Aqui é o Galford, e isso é uma lição de como fazer um filme de super-herói. É isso! Aê, pessoal, estamos começando o Irmandade Cast e vamos falar sobre o filme mais aguardado do ano, que é o Capitão América Guerra Civil. Então, galera, falando sobre Guerra Civil, é importante antes de começar o cast falar pra todo mundo aí que vai ter spoilers. Então, se você não quer saber nada sobre o filme, se você é um dos poucos loucos que ainda não assistiu esse filmaço, então, por favor, suma daqui e volte após ter assistido, beleza? Mais um filme da Marvel. A Marvel aí fazendo mais um filme, dessa vez um Capitão América, o terceiro filme do nosso herói aí querido, que era muito querido antes dos filmes da Marvel, né? Todo mundo aqui gostava do Capitão América, gostava? Opa! Gostava. Opa, opa! Não sabia nem quem era a porra do Capitão. Ah, se fuder. O único da Irmandade Nerd aqui que eu tenho certeza que gostava é o nosso amigo Marco Aurélio. E esse comprava quadrinhos do Capitão América quando ninguém sabia quem era o Capitão América. Que conste nos autos que ele está nesse momento em casa chorando porque não pode participar aqui. Eu comprava os do Deadpool, velho. Cacete. Tá bom. Sabe nem o que é Deadpool? Eu quero ver agora os fãs do senhor, do doutor, doutor... Caralho, qual é o nome? Ele mesmo. Você nem o nome do cara. Ele mesmo. Você nem o nome. Doutor Estranho. Você vê como os caras conhecem, Doutor Estranho, nossa. Os caras conhecem de quadrinhos pra cacete. Caramba. Voltando, um filmaço aí que saiu, mais um, a Marvel conseguiu novamente. Acho que isso... Será que tem algum louco que fala que o filme é ruim? Eu. Vocês acham? É, o filme é ruim. O filme é ruim? Você é louco? Não, eu tô mentindo. Você é louco? Cacete. Você é louco? Então, puta que pariu, os irmãos Ruffalo. Os irmãos quê? Ruffalo. Irmão quê? Ruffalo, mano. Aceito o meu irmão Ruffalo. Vamos, gente, eu quero ver treta. Os irmãos Ruffalo. Vamos lá. Os irmãos Russo vieram com mais uma proposta aí pro nosso Capitão América. Dessa vez eles botaram o pau na mesa e falaram: vamos fazer uma das mais aclamadas adaptações, não, na verdade vamos fazer uma adaptação da mais aclamada saga da Marvel nos últimos anos, Guerra Civil. Então ele olhou ali pro time de heróis que tinha na Marvel ali, ele encontrou 10 heróis e falaram: como é que a gente ia fazer uma Guerra Civil com 10 pessoas? Então, eu acho que guerra é meio complicado assim, com tanto... Eu não acho que é uma guerra, né? Eu acho que tá mais uma briga civil do que uma guerra ali, porque... Não, é muito diferente não só as convicções que a gente vai falar mais pra frente, mas até porque a questão do identidade secreta que tinha, que era um dos focos na guerra da HQ, mas no filme mesmo acho que não chega ao ponto de ser uma guerra, né? Eles acham que é... Sabe o que é, Dozinho? Ah. É uma batalha campal de evento de anime civil. É, por aí. Ficou parecido. Caralho. Lembra dos eventos de anime, os caras correndo com aquelas espadas de borracha, um do lado e outro do outro. Isopor. cinco, seis caras ali correndo de cada lado, em direção ao outro, pô. Não parecia não ali na saída do aeroporto? É, nossa. Basicamente ali é mais uma briga do que uma guerra civil. É porque tem o nome, né, da HQ e tal, mas... Tão poucos personagens assim, não dava pra se chamar de guerra civil, até por mas pelo não é tempo. Mas é só então. O estopim, esse primeiro eu filme? Acho que a, eu acho que dá pra comparar com guerra mesmo, mas uma guerra de ideal, né, cara? Sim, aí já é assim. É uma guerra sim. Filosófica, né? Sim. É, o começo do filme é a justificativa pra essa porradaria, né? Que é, no começo do filme a gente tem o grupo do Capitão América, é, continuação do da Era de Ultron, onde o Capitão América tem lá alguns Vingadores novos. É, que são os novos Vingadores, né? Isso. E aí ele vai tentar... Ele está atrás do Ossos Cruzados, né? Que é um soldado da Hydra. Era Shield Hydra, né? Que está atrás de uma arma biológica. E aí tem coisas erradas que acontecem lá e tal. A Wanda não controla direito seus poderes e acaba matando civis. E aí vem aquela... eles começam a pensar em proteger os cidadãos... Usando um cidadões. Registro. Cidadões? Errou! Essa adaptação do começo do filme com a HQ eu achei muito foda, velho. Porque na HQ a gente tem aquela parte do... Que é aquele grupo de heróis que tem um reality show e tal, que vai combater uns outros heróis que estão numa casa lá, que o cara acaba explodindo e matando os civis, né? As crianças na escola. Essa adaptação dessa explosão que teve naquela na HQ, no filme, pra introduzir também o Pantera Negra, cê é louco, velho. Ficou muito foda, velho. Ficou muito foda, velho. Gostaram da introdução isso. Dele? Tranquila? No preço de vídeo foi tranquilo. Gostei do... A fonética dele é top. É bem natural, né, velho? Ele fala, você acredita que o bicho é... É de outro lugar mesmo, velho. O jeito, o inglês dele falado, né? Vocês não acham que precisava de um curta-metragemzinho assim, não? Em câmera lenta, mostrando o passado dele, com as panteras subindo, resgatando eles do buraco? Vocês não acharam, não? Assim, uma coisa assim? Eu já gostei do filme, porque o filme já cortou toda essa... Eu não me senti incomodado, não. Alguém entendeu a referência da pergunta? Eu entendi, velho. Aí ele sai flutuando também? Ah, é, puta, sai flutuando. Ah, vocês não acharam que precisava de uma coisinha assim, não? Puta merda. Um curta-metragemzinho assim. Eu, logo... Não, caralho, palmas pra mim. Porque eu palmas entendi, pra velho, Dudu, mano. Dudu entendeu. Você se fudeu nessa agora, velho. Dudu entendeu o negócio, a referência, e os outros dois entenderam. Meu pai. E um aí, o assíduo leitor, hein? O cara é assíduo leitor, tá usando a roupa do Batman agora aí, ligado. E aí, vocês não acharam não que precisaram de um videozinho desse, não? Porque não mostrou nada, na verdade, de origem, velho, dele a introdução nenhuma, né? Dele... Não, mas a introdução dele foi ali, velho. No início, assim que ele parece o pai dele. Ali é a introdução dele, não precisa de mais nada. É, o pai dele morreu de toda forma, né? Mas não precisou do videozinho. A curva dramática que tem do Bruce Wayne lá pros pais dele morrer aconteceu em real time no filme. Então não precisa de mais nada, ele já tem a motivação dele. Então foi um ódio. Eu me achava que seria necessário se tivesse. E ele mesmo me explica por que ele tá vestindo agora como Pantera Negra. Que é o rei que tem a obrigação de vestir, se transformar no Pantera Negra pra proteger a... É o rei guerreiro, né? A community dele, né? Parecia que o pai dele era um guerreiro antes. O manto vai passando pra cada um. Quem se torna o rei é o novo Pantera. Então, mas vocês acham que aquele ator escolhido pra ser o pai dele, vocês acham que ele tem perfil de ter sido um guerreiro? Tem, o negão já velho já. Tem, pô, por que não? Ah, já tá velho. Né? Você não tá pensando nele agora, pô. Né? Tem que pensar. Ele envelhece, né, velho? Ninguém não tem o elixir da vida, velho. Pelo menos não em Wakanda. Mas o cara... Pelo menos não em Wakanda. A gente tá falando de Marvel, né? Pelo menos não lá em Wakanda. Mas eu acho que não tinha mais o que fazer mesmo, não. Foi ótimo, pô. Tá? O cara tá introduzido ali em alguns minutinhos, já colocou o cara no filme, todo mundo já gostou dele. Porque aquela entrada dele em cima do pulou em cima do Buck ou foi do Capitão? Foi do Buck, né, a primeira vez? Foi do Buck. Aquela entrada dele ali em cima do Buck ali já foi espetacular. Os caras gritaram no cinema como se estivesse vendo um Homem-Aranha, tá ligado? Ninguém sabia que era a porra do Pantera Negra e os caras gritando no cinema. De personagens. Homem-Aranha. E aí, aqueles 5 minutos valeram a pena? Você é louco, mano. Eu, pra mim, aqueles 5 minutos valeu, valeu os 3 filmes do Tobey Maguire todinho. Gostei muito mais daqueles 5 minutos do que os 3 filmes do Tobey Maguire. Então, mas o Homem-Aranha desse Guerra Civil não é o Homem-Aranha da Guerra Civil dos quadrinhos, né? Então, mas aí a gente vai ter que separar as duas coisas, porque a Guerra Civil dos quadrinhos é muito diferente do filme. Não, esquece os quadrinhos. Os quadrinhos, os caras pegaram o nome, porque era uma ideia muito boa, colocaram outra. Eles queriam botar dois grupos pra bater, pra se empurrar. Assim, pra gente cortar logo a Guerra Civil dos quadrinhos, já porra não, pra se porra dar. Pra se porra dar, porra não, porra é outra coisa. Então, pra cortar. pra cortar o Guerra Civil. Guerra Civil pornô, caralho. Esse é outro. O pra se porra é outro. Você acha no X-Videos? Com certeza tem lá, pode escrever que tem lá. Bota lá, Civil War, X-Videos, tu vai encontrar, com certeza, esse pra se empurrar. Mas a ideia era essa, botar os caras pra se bater, não importa qual era o plot. Eu acho que não... negócio dos quadrinhos, não sei o quê. Pegaram a essência, né? Mas não tinha obrigação de fazer igual. Posso me dar a minha opinião sobre o Homem-Aranha dos quadrinhos? Fala aí. A Guerra Civil, na minha opinião, a Guerra Civil das HQs estragou o Homem-Aranha. Dos quadrinhos. Estragou. Detonou o Homem-Aranha. Tanto que os caras, depois da Guerra Civil, os caras tiveram que se cagar todo pra poder retornar as histórias dele. Então... sim, foi uma merda. Foi uma merda. Absurda pro Homem-Aranha. A Guerra Civil. Destruiu o personagem. Totalmente. E nesse filme eles colocaram o Homem-Aranha de uma forma que só acrescentou pra ele. Na verdade, trouxe a origem do personagem pros próximos filmes dele. Nesse filme. E de uma maneira bem rápida. Se for ver da HQ, ele já tinha anos já como Homem-Aranha. Nesse, no filme, ele só tá 6 meses só atuando. Sim, ele não tem os equipamentos. O cara todos, tá virgão mesmo. É diferente. Lá ele já é casado com a Mary Jane, a tia May já sabe que ele é um Homem-Aranha. Não, lá ele tem toda a vida dele, né? Ele tem 50 anos de Homem-Aranha quando começou a Guerra Civil, isso aí não pode falar. Falando assim, que realmente a introdução do Homem-Aranha foi incrível. Foi 5 minutinhos ali rapidão. Colocaram o moleque, todo mundo já sabia. Aí eu gostei que na hora que ele falou assim, foi que ele falou? Ele... o Tony? Ele ia conversando, né? E falou, como é que foi que isso aconteceu? Aí ele ia falar, é uma história longa. Eu não sei o quê. Aí o Tony Stark pega e corta ele. Tá ligado? Todo mundo já sabe qual é a história. Se foda a sua história, amigão. Ele já tá introduzido nessa porra, pronto, acabou. Vai se ferrar. E o legal é que ele não foi, tipo, lançado assim na tela, assim, vai, se vira. Uhum. Foi um negócio bem, bem legal, cara. Ele foi introduzido de uma forma bem, bem sutil mesmo. Não foi, tipo, lançado de qualquer jeito. Ah, a gente. Quem a gente coloca? Tá todo mundo pedindo Homem-Aranha. Porque precisa do Homem-Aranha aqui nesse grupo dos heróis da Marvel agora. A minha preocupação era essa, de pegarem, vai, lá da Fox. O Homem-Aranha e lançar ele aqui já era. Tipo, jogar de qualquer jeito. Mas não, foi bem trabalhado a sequência dele pra ele entrar no filme. Vocês acham que tinha uma outra forma dele entrar? De fazer essa introdução? Não, eu acho que ficou legal, velho. Eu não acrescentaria mais nada nessa introdução dele. Eu acho que ficou perfeito. Eu acho que o ator, com a personalidade colocou a personalidade perfeita nele, do maneira clássico dos quadrinhos, de quem acompanha há muitos anos. Exato. Quem acompanha desde o começo, que é aquele o Peter Parker bem que tem dificuldade pra falar, bem envergonhado, é bem nerd mesmo. E quando ele coloca a máscara, ele começa a falar sem parar, velho. É uma piada atrás da outra, ele não consegue ficar quieto. Esse é o Homem-Aranha, os clássicos que a gente ia acompanhar nos anos 70 e 80. Claro que eu não nasci nessa época, mas eu li quadrinhos dessa época e foi o que me trouxe o amor pelas HQs. Foi essa época, foi essa geração. O último Homem-Aranha eu achei massa. O Andrew Garfield. O último, mas sendo o primeiro filme, eu achei legal. Pronto. O último também, o Andrew Garfield, pra mim é o melhor Homem-Aranha do cinema até hoje, assim. Não, foi, né, no caso, comparado aos três filmes do Tobey Maguire, pra mim, são... Galera, amo dois contra o Dr. Octopus lá, mas eu acho fraquíssimo, não tem nada a ver com o Aranha, o cara é depressivo, sei lá, é muito estranho. Sim. Já o Andrew Garfield eu gostei mais, que ele é mais descolado, não é que é descolado, ele faz mais piada, na verdade, não é nem porque era descolado, era porque tinha piada. O jeito descolado dele é o problema dele como Peter Parker, porque ele já ser descolado não traz uma personalidade nova pro herói, vocês entendem o que eu quero dizer. Ah, sim, mas... tipo, deu uma dupla personalidade, mostrou... você tá dizendo. Não, mas... tipo, quando ele veste a máscara, exatamente, ele tem uma personalidade diferente do quando ele tá sem máscara. Exatamente. Sim. É, isso é verdade. Isso é, nas HQs mesmo a gente percebe isso, mas... sei lá, cara, eu acho que aquele outro, o Tobey Maguire, ele mesmo com a máscara, sem máscara, ele era muito... depressivo. Mano, muito depressivo, mano, você é louco, que Homem-Aranha estranho, mano, muito que o Dudu falou, apático demais, mano. Durante os filmes dele, do Tobey Maguire, ele faz só uma piadinha só, uma, que dá pra você dar alguma risada, não tem mais nada disso. E se eu não me engano, acho que é no começo do primeiro filme ainda dele. Que ele tá lá treinando, tipo, vai teia, vai não sei o quê. Tipo, no 2. Um momento ali que eu achei, mais ou menos. Seguindo o filme, antes do Homem-Aranha novamente, da batalha que ele entra, né, as cenas de luta incríveis. Aquela, como o Júnior falou, aquela introdução ao filme foi muito foda. Eu gostei muito daquela batalhazinha ali no... Estavam em Lagos, né? Nigéria? Isso, em Lagos. Muito foda, gostei muito. E eu fiquei imaginando, quem é que vai causar a merda, tá ligado? Eu pensei que ia ser um dos vilões que ia causar a merda, assim... Eles iam ser responsáveis, né? Mas quem ia causar merda eram os vilões. Uhum. Só que o fato de ter sido a... os HQs. É, entendeu? Eles iam ser questionados por não chegar a tempo, ou ser enganado pelo vilão, e o vilão explodiu uma bomba em algum lugar, ou mesmo, se você for ver, foi o vilão mesmo que fez essa parada. Não, mas de toda forma, ficou na cara deles porque estavam os poderes da Wanda ali, né? Eu gostei do poder dela, porque realmente a Wanda nos HQs, ela sempre é assim, ela nunca sabe controlar seus poderes, tá ligado? Então ela não ter controlado os poderes ali e ter errado ali, eu gostei pra caramba. Eu falei, opa, jogada certa, os caras aí... Eu gosto dessa personagem. Mas foi foda, eles estão muito bem assim, tá parecendo realmente parte dos quadrinhos. O Sam Wilson vem de um lado e usa o Asa Vermelha, que foi ótimo colocar um drone, muito melhor do que colocar um pássaro, um cara que usa as asas tecnológicas, né? Ficou ótimo. E o... como é que fala? E todo mundo ali junto com a Viúva Negra, a Wanda, o Capitão América, ficou muito bom. Eu acho que nesse começo... só as cenas de lutas que ficaram mais ou menos. Não sei se O que, que aconteceu é que a coreografia tava feiosa, né, no primeiro momento. Aquela luta destoou completamente das outras lutas do filme. Não sei se eles gravaram aquela cena bem antes e as outras depois, gravaram depois, não sei o que, que foi. Você diz a dela? Da Scarlett? Não, não, a luta do deles todos, principalmente a luta entre o Ossos Cruzados e o Capitão América. Ah. Capitão América parece que tava tomando muita porrada fácil, né, ali, tava meio desligado, parece. Estranho, sei lá. E, sem falar que nada a ver, o Capitão América dá um soco no cara, o cara rola no chão, cai de joelho e desiste. Tá ligado? Ficou muito sem noção, não sei, eu não gostei das cenas de luta, não, aquelas primeiras cenas de luta, na verdade. Ele começou com tudo, né? Que ele começou dando pirueta, dando dois pés no peito, e depois aí ele chegou no nosso cruzado e parece que meio desligou, tá ligado? Batendo no carro, né? É, não. Aquela, quando ele bateu nos carinha, beleza. Agora, quando ele foi lutar contra os nossos cruzados, ficou muito zoado. Tá, mas eu acho que não é nada que atrapalhou, não. Não, provavelmente não, né? Mas passando aquela cena, foi pra o questionamento deles, que eu achei interessantíssima a adaptação, obviamente. Eles, por serem heróis, têm que ser controlados por alguém. Como tinha a agência SHIELD, que controlava entre aspas eles, como ela acabou, né, alguém tem que tomar conta deles, porque eles não podem ser os responsáveis por tudo, né? Ou vocês acham que podem? Simplesmente chegam, fazem o que querem, saem, escolhem quem defender, o que não defender. Você disse que salvar o planeta é fazer o que querem? É, porque é fazer o que querem do jeito deles, né? Eita, já vamos chegar já nisso? É, agora, né? Chegar nessa parte, né? Proposta. Botou uma proposta na mesa, e aí? É ou não é? E aí, Thiago, você assinaria ou não assinaria? Eu? Vamos lá, peraí, calma, muita calma nessa hora. É o cara que tá na minha mira aqui, ó, eu tô aqui, ó, a mira vai, na sua testa. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Muita calma nessa hora. Primeiro, vamos decidir aqui de quem tá de cada lado, vai. Quem tá do lado do Capitão América, tá do lado do Homem de Ferro? No filme, esquece a HQ, no filme. No filme? Sim, esquece a HQ, que é diferente. Eu sou Capitão América. Dudu, Capitão América. No filme. No filme. Nos quadrinhos eu sou Capitão América, no filme. Oxi, você acabou de falar, só no filme, Thiago. Não, deixando claro, nos quadrinhos eu sou Capitão América, no filme. Não complica, velho. É mais complicado. Que não... Vai ficar em cima do muro mesmo? Que rufem os tambores! Eu não sou... Na verdade, eu achei... Sei lá. Ei. Eu achei, assim, eu seria do lado do Capitão América, só que eu acho que as atitudes do Capitão América foram questionáveis. Então você é lado Homem de Ferro, certo? Não, eu sou lado do Capitão América. Eu acredito que eles não devem assinar o registro, só que eu acho que as ações que o Capitão América tomou depois dessa decisão de não assinar o registro foram questionáveis. Então você é neutro. Eu bateria nele, no Capitão, depois que ele tomou as ações pra salvar o Buck. O time Homem de Ferro é neutro. Porque assim, ele primeiro, eu seria... Não, eu bateria no Capitão América. Depois que começou o filme, eu bateria no Capitão América. Então você é time Homem de Ferro. Homem de Ferro. Então isso. Beleza, você é time Homem de Ferro. Júnior? Eduardo? Porra, Capitão América, mano. Homem de Ferro. Porra, mano. No filme, esquece a HQ, no filme. No filme, mano. Agora, no filme eu ficaria do... Ai, caralho, mano. Você que mostra como o filme é bom, mano. No primeiro momento. Como o filme é bom. Mano, no primeiro momento eu fico... Caralho, mano. Agora olha como essa saga é boa, não filme. Mano. Olha como essa saga é boa. Olha como é que o moleque tá fervendo a cabeça pra decidir um negócio. Pois é. Não, mano, é sério, porque... Não. De um lado, a gente falar mundo de heróis, não, os caras tem que ter a máscara e tal, tem que seguir o dele, não ser controlado pelo filme. Não, não tô. Então, é o filme. Não, calma. Tô falando no filme. Herói, ele foi feito, eles se criaram assim, máscara, e o cara tem que fazer aquilo que ele tem que fazer e acabou. Não ser governado ou controlado por alguém. Mas. Você olhando os últimos acontecidos dos heróis, dá pra ter consciência que tem que ser assinado algum acordo pra eles ter mais um controle, né, velho? Porque do jeito que tá, tá osso. No primeiro momento, Homem de Ferro, mas depois é Capitão América. Como assim? Explica não, como primeiro, assim, primeiro momento. Vamos falar o primeiro momento. Ato. Não, é assim, primeiro ato, no primeiro momento é Capitão, é Homem de Ferro. Júnior, você mas assina ou não assina? A porra da folha tá na tua mão. Tu assina ou não assina? Eu posso pensar ele assinar semana que vem? Vai. Fala, você, caralho. Eu posso você, assinar. Ah, então, eu posso assinar depois que o Capitão América comprovar que o bagulho tava certo? Não, ah, yeah. Não, é na hora que aparecer a parada, aí fica fácil. Não, o Eduardo agora. E aí, Eduardo? Que... Ô, mas meu irmão também é time Iron Man, eu vou bater nele. Qual time você é? Eu decidi, Eduardo, pelo meu irmão. Eu. Ixi, mano, aí agora fodeu. Aí, tá vendo? Aí, lá aí! Outro... Olha aí, você puxa. É porque vai dar três. Caralho, é Thiago. A treta vai ser dois, velho. Pois é, né? Os caras sem personalidade. Não, Thiago, né? Não. Não, deixa só eu falar. Dois, deixa eu falar. Aí, ó. O aí, então aí, tá bom. Só eu. Tá. Só eu sou convicto na parada aqui. Claro que não. Eu falei convicto. Iron Man. Eu falei Iron Man. Eu, pra não ser neutro. Por isso que eu falo, pra não ser neutro, eu sou time Homem de Ferro, sem dúvida, velho. Que? Vou bater em todo mundo aqui nessa porra? É isso? Vamos lá. Vamos lá. E agora? Discutir. O porquê? Vamos lá. Chegou pode, o General Ross lá. Chegou o General Ross. Eu não Ross. Temo ninguém. Pra quem não lembra, General Ross apareceu no Hulk do... Como é o nome do ator, caramba? Que branco que deu agora? Só lembro do Eric Bonner. Qual é o nome do ator? O Hulk Edward aqui Norton. Antes do Mark Ruffalo? Edward Norton, pronto. Chegou lá no Incrível Hulk do Edward Norton lá. General Ross. Que queria prender o Hulk de todo jeito, né? Então ele era, até então ele era só sargento, agora virou secretário de defesa. Aí chega lá com papel falando, ó, é o seguinte, nós achamos, não os Estados Unidos, diferente dos HQs, quem é o secretário de defesa é o Tony Stark, e ele chega com os Estados Unidos querendo controlar, nesse caso são 117 países, até então, que querem assinar o acordo. Ele chega lá e fala, é o seguinte, nós vamos... precisar controlar as ações de vocês, porque vocês estão destruindo o planeta aí, salvando meia dúzia de vida, mas destruindo o planeta. Aí ele mostra as tragédias, vamos lá. Primeira tragédia é Nova York. Nova York ele mostra o Hulk batendo lá, porque o Hulk é descontrolado, ele odeia o Hulk mesmo. Ele mostra principalmente o Hulk. Ao mostrar o Hulk, ele mostra os alienígenas e fala, pronto, é culpa dos alienígenas. Ali, eu sou time capitão. Não, culpa, não é culpa nossa, viu, alienígena lá do cu do mundo e destruiu tudo. Aí o problema é a gente, tá ligado? A gente tava salvando vocês. Se morreu gente, não tinha o que fazer. Se a gente não tivesse feito nada, tinha morrido todo mundo. Deu sorte que morreu pouca gente. No segundo... A segunda a imagem que eles mostram onde mesmo? Segundo é... É a nave da SHIELD caindo lá no Capitão pronto, América 2. Em Washington, né? Isso. Pronto, a nave da SHIELD. A nave da SHIELD, eu achei que aquela cena podia ter se... Podia ter trocado pro Joanesburgo, a luta do Hulk contra o Homem de Ferro. Porque a nave da SHIELD foi culpa do governo. O que o Capitão América tem de culpa nisso? Ou os Vingadores? Acho que eles juntaram essa cena na última. A SHIELD, a SHIELD não era a agência do governo? Se tinha gente infiltrada dentro da SHIELD, os super-heróis não tem nada a ver com isso. Eu acho que eles deviam ter trocado pela cena de Joanesburgo sendo destruída pelos dois lá, pelo Hulk e o Homem de Ferro. Sim. Eu fiquei, achei ela muito avulsa. Eu também, eu senti falta dessa cena nessa parte, muita falta. É isso. E tipo, Washington, acho que era porque era o Washington DC, tá ligado? Era a capital dos Estados Unidos que eles quiseram mostrar. Porque não tem sentido, os Vingadores não tiveram culpa de nada ali, nem envolvido eles estavam. Tava o Capitão América, obviamente, mas foi culpa do governo que não percebeu que dentro da SHIELD, dentro de uma da agência do governo, tinha um monte de gente infiltrada. Aí não é culpa dos Vingadores, é culpa do governo. Então, Galford, mas o que eu entendi daquela cena, do que o Ross estava tentando explicar, era assim, tem os super-heróis, sempre vai existir alguém querendo ser mais forte do que eles para poder superá-los. Sim. Então eles são tipo um chamariz, entendeu? De inimigos. Não sei se vocês leram da coleção Salvati, uma HQ do Homem-Aranha, que ele... Agora eu não lembro qual é, velho. Foi uma das primeiras, se eu não me engano, foi a número 1. Homecoming? De Volta para o Lar, que é a próxima HQ que vai ser adaptada. Que tem um velho, que do nada aparece já tipo com o poder do Homem-Aranha na parede, assim, e ele fala, oxe, que você é louco? Você tem o mesmo poder que eu? Que ele explica a lenda dos totem, né? Que o Homem-Aranha é um totem que chama inimigos pra ele. Por isso que tem inimigos do Homem-Aranha só referente a animais, né? O Visão já tinha comentado sobre isso no filme. Já tinha, não. Acho que ele comenta um pouco depois. Então, ele comenta sobre isso. Que mas vai chegar. Que ele tá conversando com a Wanda e fala que ele. Que os poderes dele, não sei o que, aí vira uma catástrofe, um bagulho assim. É bem parecido com a filosofia do Batman, né? Vocês lembram que a filosofia do Batman, o que é? Será que os vilões já estariam lá se o Batman não existisse? Exato. Sim. Aí é por isso que ele quis exemplificar. Aí por isso que eu acho que ele colocou aqueles exemplos de ataque. Aqueles. O aeroporto aviões do Shield caindo, esses negócios, esses ataques, né? Eu acho mais que foi pra exemplificar que o poder deles também chama inimigos muito fortes. Mas vamos lá, aí continuando o raciocínio, a terceira e última cena que é mostrada antes de pedir pra cortar é a cena de Sokovia, né? Yes. Sokovia foi completamente culpa deles. Mano, mas Sokovia, mano. Eles sintetizaram Sokovia, um androide que. Uma inteligência artificial que começou a destruir o mundo. Não, então foi totalmente culpa deles, é o que eu tô falando. Totalmente culpa deles. Quem fez foi o Tony Stark e o Bruce Banner. Sim. Os dois trabalharam no esquema. E eles fizeram ele. E ele começou a destruir tudo. Então, nesse caso em específico, é uma culpa dos próprios Vingadores. Eles começaram um problema e eles resolveram o problema que eles começaram. Nesse negócio morreu a porrada de gente. E aí, onde é que tá? Aí foi. Não, morreu não. Morreu. Foi, acho que foi a que mais morreu foi lá. Então, aí já é um outro lado, pô, porque aí já é uma perspectiva completamente diferente do que a gente tava trabalhando antes. Porque as outras, beleza, foi alienígena, chegou um bando de alienígena aqui botando tudo pra descer, os nossos heróis, os nossos seres humanos, ou não, né, destruíram, conseguiram defender o planeta, não tinha o que fazer, se não fosse eles ia acabar, já era. No outro, foi um caso, um erro do governo, que deixou entrar a agência, dentro da agência do governo tinha gente infiltrada. E o último, foi totalmente culpa dos Vingadores. Tanto que foi uma das maiores reclamações do filme, né? O pessoal falou, só que os caras criaram o próprio vilão dos caras, entendeu? Até o filme sofreu com isso. Até o próprio filme, além do coisa. Além do de dentro do roteiro. Então eu acho que o por isso que eu apoiei na hora. Falei, pô, vocês têm que ser controlados. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Assim, mas colocar na mão do governo não significa que a responsabilidade vai cair totalmente pra eles. Porque, igual você tá falando desse da SHIELD, a culpa era do governo, mas e aí? O que rolou? Aconteceu nada. Eles simplesmente abafaram o caso. Só isso. Não, quanto a isso... Então, aí você me fala que o governo pode responsabilizar os heróis, mas quando a culpa é do governo, ninguém se pronuncia pra porra nenhuma. Então é a mesma coisa, velho. A diferença é que os heróis... Eles não estão ganhando porra nenhuma pra ajudar o governo, pra ajudar as pessoas que estão lá, os civis. E mesmo assim, vocês querem dar uma responsabilidade pra eles, que é uma coisa que eles estão fazendo por livre e espontânea vontade, por ter esse senso de dever deles. O problema é que tem pessoas morrendo nesse processo. E mas aí, se eles não estivessem lá, morreriam do mesmo jeito. É igual então. O Capitão América fala no filme. Pessoas vão morrer. A não, gente tá aqui pra salvar o máximo possível. Não, aí é que tá, Dudu. Realmente, é o que eu falei pra você. Em Nova York, teria morrido pessoas. Em Washington, teria morrido pessoas. E no caso do Lagos, que foi a primeira cena lá do filme, teria morrido pessoas. Só que em Sokovia, se não fosse eles, não teriam morrido pessoas. Mas você acha que se eles não estivessem... Quer dizer, vamos supor, se já estivessem assinando todo mundo lá, você acha que o Tony Stark e o Bruce Banner não iam fazer o Tron do mesmo jeito? Não, aí é o que eu tô falando pra você, Horas, mas eles são responsáveis. Essa responsabilidade é totalmente deles. E deixou de ser responsabilidade deles? Foi do governo? O governo interviu em alguma coisa? Nada, velho. O governo tinha nem chance contra o monstro que eles criaram. Então pronto, velho. O governo não tem poder pra fazer nada, velho. Ele só... necessita dos heróis. Só é que é que tá. Pelo menos o Tony Stark tinha que ter sido punido pela desgraça que ele fez. Porque ele que errou. Ele não foi ele que criou o negócio, ele que errou, pelo menos ele deveria ter sido punido em relação a isso. Então, ele sentiu a punição. Só que ele não foi punido. Se eles tivessem assinado o Tratado dos Heróis aí de registro, os dois não teriam deixado de fazer o Ultron, correto? Porque eles já estavam pesquisando isso, os dois. Sim. O problema. Então, a responsabilidade, entre aspas, seria do Tony Stark, mas. Antes mesmo do Tony Stark criar o Ultron, antes mesmo dele ser o Iron Man, antes mesmo dele ser o Homem de Ferro, ele já promovia a guerra no mundo, velho. Só com as armas dele. E mesmo assim ele não foi responsabilizado por porra nenhuma. Não, mas aí era diferente. Ele promovia a guerra no mundo, tinha uma empresa de armas, assim como tem muitas pessoas que têm empresa de armas. Aí é outro esquema. Quando ele criou o Homem de Ferro também, o governo foi em cima dele. E o que ele fez? Cagou pro governo. Sim. Aí agora, depois que fez essa merda toda, muita gente morreu tentando copiar o armamento dele, a armadura. Aí é pra ele, foda-se. Aí agora que chegou um pouco mais, deu um start de consciência nele, meu Deus, o que tá rolando? Porra é essa? Criei um monstro. Não, aí não é... agora ele quer ser o defensor. Não é porque você tá errando, não é porque você errou a vida toda que mora, você não tem que cair na real. É, ele cai então, na real ali. Não é porque você errou a vida toda, você tem que persistir o erro até se você perceber que você tava errado. Velho, mas e por que o governo deixou ele continuar com o Homem de Ferro? Porque ele, mas o governo precisa dele. A opção de escolher, então, tá ligado? Então, velho, se ele assinando ou não, o governo precisa. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Não, só o que governo, aí o governo. O governo tem uma máquina de combate. O governo tem uma máquina de combate, ó. Não. Como se ele fosse o foda. Ele não resolve os problemas sozinho. Ele precisa de todos os outros. Não, mas eles têm. Mas o governo tem uma máquina de combate. E tá, mas se tivesse só máquina de combate e todos os super vilões do mundo da Marvel, ele ia morrer em 2 segundos, velho. Mas ele tem uma máquina de combate, de toda forma. É um ele herói que tá. O Tony Stark deixou, velho. Quer dizer, deixou um caralho. Não. O robô, a armadura. Então. Então já é ilícito, porque roubou uma arma. Então o governo usa métodos ilícitos pra falar que tá organizado. Não, porque ele tirou da casa do... Ele tirou como pessoa, como... Ele tirou com CPF, ele não tirou com CNPJ da casa do outro. Oh, então tá bom. Aí cabe ao Tony Stark lá na polícia, chega lá e fala, roubaram a minha armadura super poderosa. Meu Deus. Tá de sacanagem comigo, velho. Os caras até deram um upgrade, velho. O governo deu um upgrade na máquina, velho, de combate. Nessa discussão do governo, se diz muito que do governo, como se fosse o governo fosse só os carinhas que ficam sentados lá na mesa falando. Mas vocês não acham o governo... Sim, lógico. Mas vocês não acham que isso também é uma posição das pessoas, do público, querer o registro e etc? Sim. Tanto que a mulher... Foi incentivada pelo civis mesmo, né? Lógico. Só que o governo foi que engrossou o caldo. Tanto que só O governo mostrou que teria essa lei. Aí, depois que as pessoas viram essa lei, que começaram a fazer esse montinho pra cima. Isso por causa da HQ, por causa da parada do reality show lá. Senão, continuaria na mesma. Sim, aí no começo foi por causa de Sokovia. Então, senão, continuaria na mesma. Não foi Sokovia, não. A gota d'água foi agora no filme, com a parte lá da Wanda. Sokovia, tanto que o tratado chama-se Tratado de Sokovia. O problema, sabe qual foi? É que, como mesmo falou dentro do filme, eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi Tony Stark, não lembro. Acho que foi Tony Stark que falou. Sokovia era um país pequeno. Pronto, aí por ser um país pequeno não tem tanta força, não fez tanto barulho. Aí quando foi num país, como foi mexeu com o Wakanda, que é um país fortíssimo, Aí o negócio ficou feio, é o que aconteceu, como acontece no nosso mundo real aqui, quando é com um país pequeno, quando o atentado é na França, exato, é mó barulho. Quando o atentado é na Líbia, tanto faz, entendeu? Simplesmente foi, sabe, por isso que aconteceu. Não é porque o Wakanda é de fora assim do mundo, é isolado do mundo, que ele comunista, não é pequeno não, ele é absurdamente grande. É um puta de um país, é um puta de uma civilização. Sim. E na África, né, que é o pior ainda, que da nossa, fora da nossa realidade aqui, do mundo real mesmo. E o pai do T'Challa tá lá? Na África. E o pai do T'Challa tá lá porque ele é um dos principais idealizadores do registro. Ele é um dos membros principais. Então, se você for ver quando aconteceu com apesar de ter acontecido em Lagos, morreu o pessoal da Nigéria, né? Apesar de ter acontecido na Nigéria, morreu o pessoal de Wakanda. Sim. Então, quando aconteceu com eles, o negócio engrossou. Falou, pô, Sokovia, país de merda, não tem poder político nenhum, destruíram uma cidade inteira lá, tanto faz. Agora, quando pegaram um país de verdade, assim, que tem um poderzinho a mais, aí o bicho não vai ficar, não vai ficar calado, horas. Ele foi lá e o outro ainda levou a armadura, porque briga ele estava procurando. Se ele andou com a armadura, que coisa boa, ele não estava esperando. Ele tinha certeza que aconteceu uma merda na hora do registro. Velho, eu só sei de uma coisa. Onde o governo põe o dedo, apodrece. Eu sei que não era o governo, na verdade. Era o governo de vários países, não é só do era tanto que ele deixou, sim, bem claro. Era Nações Unidas ali. É isso que eu falei. 117 países tinham... Não deixa de ser instituição governamental. Mas, de toda forma, alguém tem que controlar os super-heróis. Tinha que controlar, porque nos quadrinhos foi um bando de adolescente responsável. No que estava tentando parar vilões aleatórios, vilões de quadrinho mesmo. E também aqui, ali era em busca de fama. Isso, mas diferentemente do que aconteceu lá. Tanto que e se aquela porra daquela arma biológica lá, o cara deixa cair? Arma biológica? Sim. Daí, são vilões, eles têm que ser presos, serão capturados e presos, punidos, como devem ser, como a Constituição daquele país manda fazer. Agora, e por que que os outros são acima da lei? Chega no país dos outros, faz o que quer, levanta a cidade, mata um monte de gente, e aí? Já era? Não são punidos? Então, ou era isso, ou todos eles são presos, porque são todos criminosos. Tem que tomar cuidado com essa discussão também, porque a gente está analisando... É uma questão totalmente, entre aspas, política, mas que a gente tá observando pelas costas de cada personagem. Ele tem a câmera ali para mostrar as costas de cada um. Agora, imagina se você fosse aqui um morador do Brasil e estivesse acontecendo no nosso planeta Terra. Será? Como é que será que você pensaria? É, você ia falar que o herói tava a favor ou contra? Que o herói mesmo salvando e... Não, se existisse no nosso planeta... Mesmo salvando, será que valia a pena do jeito que eles estão fazendo? Se tivesse esse... Metendo tiro pra todo lado, bomba, não estaria aí. Eu acho que... Eu estaria junto. E junto com o Capitão América, porra. Aham, estaria. Eu seria o Capitão Brasil. Eu acho que o Capitão Brasil chama-se Capitão Nascimento. Nós temos aqui o nome Capitão Nascimento, Capitão Brasil. Ele é um merda comparado ao Capitão Brasil de verdade, fera. Eu acho que se você for pegar pra realidade mesmo, o impacto daquelas imagens que foram mostradas lá com o cara foi... Tanto que foi o Steve que pediu pra não mostrar mais, né? Ele ficou arrasado com o que ele tava vendo. É, porque mano... Querendo ou não, ele sabe que são vidas que estão perdendo. Na hora que ele pediu pra cortar, é porque são vidas que estão lá, ele tá mostrando a destruição, e ele sabe que tem que vir morrendo, tem que vir morrendo. Querendo ou não, era uma guerra. E todo mundo sabe que em guerra não morre só as pessoas que estão batalhando entre si. Quem tá na linha de fogo acaba sofrendo também, velho. Mas é o que eu falei, a linha de fogo foi produzida por eles mesmos. O problema tá aí. Esse que é o problema específico. Tanto que a equação do Visão, ela deixa bem claro, ele fala, depois que o Tony Stark se revelou como Homem de Ferro, a quantidade de pessoas de aprimorados que apareceram no mundo é gigantesca. Isso até pra mim é uma referência direta ao... Tava até falando com o Eduardo antes do cast, a referência... Pra mostrar que Agents of S.H.I.E.L.D. não tem alguma importância nessa porra toda. Porque se liga, vocês se lembram do... Porque no filme não mostra nada. No Homem de Ferro 2? No Homem de Ferro 2, quem é o vilão? No Homem de Ferro 2? O Russo lá. E por que ele vai atrás do Homem de Ferro? Então, porque o Tony Stark revelou como é de Homem de Ferro. Por isso não. Aqui se vira do Tony Stark. Ele foi atrás do Homem de Ferro porque o Howard Stark roubou a tecnologia do pai dele. Ó, tá vendo? Não esqueceu porque foi? Ele já tinha ódio do Tony Stark, depende de qualquer coisa. Já tinha ódio. O Howard Stark, que é o pai do Tony Stark, tinha roubado a tecnologia que ele tinha construído junto com o pai dele. Que o Howard Stark, não esqueça que ele é um filho da puta. Então, o problema dele não era... Era assim, lembra que o pai dele... Eu acho que a treta mesmo foi por causa do pássaro do cara, velho. Tem o pássaro também. É o pássaro, que ele queria o pássaro de volta. Cadê o meu pássaro? Mas tinha o esquema do já era antigo, já. Tanto que o Howard Stark é um desgraçado. Ah, outra coisa. Cara, aquela ceninha lá. O Howard Stark já vem aparecendo bem antes do coisa. Alguém aqui assistiu Agent Carter? Assisti. Ninguém assistiu? Assisti. Eu comecei a assistir, achei chato, parei. Vocês acham que o Howard Stark do Agent Carter tem alguma coisa a ver com o Howard Stark do cinema? Amadureceu pra porra, hein, mano? Cacete. Ele amadureceu pra cacete, mano. Porque realmente é outro cara completamente diferente, ver, né, mano? Tem nada a ver com o Howard Stark que passa no Agent Carter. É outro cara completamente diferente. Ali teve que dar um upgrade ali. Sabe como seria se fosse parecido? O que sairia daquele carro ali? Umas 30 mulheres daquele carro. Até do porta-malha tem mulher, velho. Além de sair umas 30 mulheres daquele carro ali, eu acho que o carro teria que ter pelo menos uma tecnologia maior contra impacto, né? Essas coisas assim, porque... O que mostra aí, gente, Carter, se nos anos 50 ele já tinha toda aquela tecnologia, por que ele depois abriu mão ali no, sei lá, anos 70, ele morreu anos 80? Jovem, porque ele gosta do perigo. Ficou meio incoerente essas partes assim, mas... Normal. A briga que teve, ela ocorreu devido à ideia de assinar ou não esse negócio, ou fato do Capitão América ter dentro dele, do coração puro dele, que o Bucky era inocente. A imagem que pegaram do Bucky era de um... Que é, supostamente Bucky, era em Berlim e o cara tava nos Estados Unidos, velho. O cara tava no Bucareste. Era Bucareste? É. Enfim, não importa. Ele não tava bem. Importa. Ele tava bem próximo de Bucareste. O importante é que ele não tava em Berlim. E ele viu, na hora que ele chega na casa lá, que o Buck sabia quem ele era, velho. Isso aí, pra ele, velho, é mexer com o sentimental. A mesma coisa acontece com o Tony Stark, velho. E aí, a senhorita, mesma coisa que aconteceu com... A mesma coisa que aconteceu com o Capitão América acontece com o Tony Stark. Já que você chegar nisso. Que é o que reforça, a ideologia de cada um. Você chegar nesse ponto, eu vou falar minha opinião sobre um pouco sobre as atitudes do Capitão América. Porque nesse filme, o nome do filme é Capitão América Guerra Civil. E eu ficava me perguntando por que os caras vão colocar a Guerra Civil, que tem os dois como protagonista, o Homem de Ferro e o Capitão América, com o nome do Capitão América. E depois que eu assisti o filme, eu fiquei assim com a teoria de que esse filme é a desconstrução do Capitão América. É o momento que o Capitão América deixa de ser capitão. Entende o que eu quero dizer? Ele nesse filme, ele tem muitas atitudes não de um líder, não de um capitão mais. Ele larga o escudo mesmo, porque ele é desconstruído nesse filme. Então, porque eu acho que esse filme... ele se chama Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil, porque é uma desconstrução do Capitão América. É o foco em desconstruir o Capitão América. Não é porque o Capitão América é o principal da história, porque não achei que ele é. Eu acho que é a desconstrução dele aqui, nessa história, porque ele larga o escudo mesmo. Ele não só larga o escudo, como em vários momentos tentam arrancar o escudo dele. Vocês perceberam isso? O Homem-Aranha tira o escudo dele, o Pantera Negra tenta tirar o escudo dele. E no final do filme, a gente vai chegar lá, mas no final do filme ele solta o escudo. Eu acho que é uma desconstrução do Capitão América, ele deixa de ser o Capitão nesse filme. E outro, se cara, ele tivesse dado uma de doido de sair querendo salvar o Buck, sendo que enquanto o Buck estivesse preso, ele podia procurar a verdade e provar que não era o Buck. Não precisava estar com o Buck solto para provar que o Buck não foi ele que fez o atentado. Mas ele foi pra conversar com o Buck. Só que aí ele sabia que o governo tinha mandado pessoas pra lá também. E a ordem era pegar o vivo ou morto. Foi isso que o Ross lá deixou bem claro. Não importa a como ele vai sair dali. Só quero que vocês acabem com esse perigo iminente. E aí ele correu, machucando um monte de pessoas inocentes no caminho. Pois é. Ué, e os caras queriam matar ele, pô? E o povo da avenida? Mano, ele pegou, tirou um cara, ele foi jeteado do Capitão América, moto, mano. Puta, não, da moto não, e o do carro, foi jetear a Capitão América. Ele chegou lá, abriu a porta do carro, arrancou o cara de dentro e... Sai daqui que eu vou usar o carro. O carro é do governo, o carro é do governo. GTA Capitão América, não é do governo não, ele não precisa ser um negócio como ele é do governo. E agora, onde tá seu Deus? Onde tá seu Deus? Ele não é do governo. Eu não falei que ele é do governo, eu falei o carro é do governo. Não, daí, agora ele tem o direito de tirar o cara dentro do carro e fazer um GTA da vida. Não, eu roubou a parada do Capitão, do Capitão, ó, do Iron Man antes dele aceitar. Por que ele não pode pegar um carro? Ah, é porque um rouba o outro tem que roubar também? Não importa, mano, o motoqueiro, coitado do motoqueiro lá. Meu Deus, mano. Você tava até agora protegendo o governo... Agora eu falo que o cara fez a mesma coisa que o governo, agora ele é o cuzão. Não, quem eu vai tô prender o governo? Eu tô falando dos inocentes. Quem vai prender o governo? Eu tô falando quem dos inocentes. Quem vai prender o governo? Eu tô falando dos inocentes. Eu tô falando daquele... Deus? Quem é o Deus do governo nessa porra? Eu tô falando daquele motoqueiro lá que o Buck roubou a moto que tá em cadeira de roda até hoje lá. É o Cunha que vai prender o governo, o Cunha. Seguro cobre. Dá nada. Mas fica tranquilo que é tudo figurante, pô. É, né? Não machucou, não. É, né? O cara ficou muito feliz de ter pedido a moto pro Buck, caralho. É, falou, imagina. Porra, fez um snap. Ele ó, tá vendo aquela moto ali no meio do rolê, no meio da treta? É minha. Com ganhou certeza. Pela porrada que ele levou, acho que não deu tempo de acionar o celular e gravar, não. No chão, ele deve ter pensado nisso mesmo. Ah, vai falar. Então reclama também lá com o cara lá que estourou o pneu da moto do cara, porra. Quem? O Tchala. É pra falar de tudo aí, o cara destruiu a moto do bicho, o cara só roubou. O Tchala tem imunidade, o Tchala é um líder de governo, ele tem imunidade. Mano, depois disso tudo... Imunidade, ele foi preso, ele foi mandado. Não, foi preso não, foi preso não, ele foi de boa, ele foi no banco da frente do carro, ele foi de boa e... Não, foi no banco de trás do Fusquinha, Fusquinha Pampa, afinal de contas. Mas o igual o Eduardo falou, foi com certeza foi uma desconstrução total do Capitão América. Foi pra ele tirar esse lado bonzinho que ele tem. Ele voltou agora, a ser o cara que outro tivesse essa parte. Garoto. Não, mas se não tivesse essa parte aí, velho, não teria guerra, pô. Não teria filme. Não, mas aí agora o Júnior falou a mesma coisa. Isso aí é outra coisa. É. Aí é outro problema. Aí se o plot tá errado, aí o problema não é das não é errado, mano. Não, não é errado. Não, eu tô falando assim. Bem, tá assim o que a gente tava falando também sobre o Capitão América proteger o Buck, não ter protegido, ter negado, ter falado a verdade sobre o Buck e a morte dos pais do Stark. Meu, eu sei lá, velho. Eu fiquei do lado do aí que eu te falei. No começo, por que eu ficava primeiro momento no lado do Stark e depois passaria pro lado do Capitão América? Então isso quer dizer que a culpa disso. De todo o filme é do Capitão América? Não, não é do Capitão América. Vamos lá, o Capitão América não quis fazer mimimi e não quis assinar o negócio. Depois o Capitão Beleza, América foi atrás do Buck criminoso pra salvar ele. Porra, mimimi o caralho. Depois de fazer mimimi e não assinar o negócio, depois de atrás... Fez mimimi, foi filha da puta do Stark, filho. Depois de salvar um criminoso, pegar um... Como é que fala? Caramba, mas ele não sabe... Mano, ele acreditava no amigo dele que ele não, tava fazendo verdade. Não, aí se o problema verdade, é dele, se ela é inocente, não quero ver com isso, não. Que criminoso o quê? Então todo mundo é criminoso. Todo mundo é criminoso. Mas ele sabe que é golpe nessa porra. Todo mundo é criminoso. Tinha que prender todo mundo, velho. Mas tinha que prender, principalmente o Tony Stark. E por que você assinou junto com ele? Seu criminoso? Seu mimimi. Aí ele... Foi tudo por causa dele, pô. Não, velho. O Buck foi lá, mano. Ele foi no lugar errado na hora errada. Foi isso. E ainda eu digo mais. Que fudeu tudo. E ele que é o cabuloso. Não, e ainda digo mais. Ele agrediu um menor. Capitão América. Mano, que filha da putagem o Capitão América deixou a merda naquele estado, hein, velho? Filha da puta, bateu numa criança. Que exemplo é esse? Que herói americano é esse que o cara bate numa criança? Não, não é nem... Ele usou de vantagem. Que tipo de atitude um herói tem de usar de vantagem? Pois é. Tá vendo? E que criança é essa? Que jovem é essa? Que jovem é esse que bate em idoso? É um mau caráter. O jovem, mano, então dos dois lados tá errado, mano. O jovem bateu no idoso, velho. O cara tem mais de 100 anos. Você é louco? Se foi errado, velho. Ah, de que cidade você é? Não sei o que. Ah, beleza, fica segurando esse bagulho aí que eu vou fugir. Beleza, tchau. Tomado. Voltando pro Capitão América, vamos falar de uma polêmica antes da gente terminar o filme, falar das cenas de batalhas e do final. Tem uma cena no filme, tem uma polêmica gigante, que é o seguinte. A Warner, esse ano que ia ter uma Guerra Civil, acho que foi a pior coisa que ela fez, foi ter colocado um filme do Batman vs Superman nesse ano. Porque ela sabia que ia ser comparado. Ela tinha certeza disso, que ia ser comparado. Nossa, o problema é que essa comparação fodeu com eles. Por quê? Porque o filme mostrou que o Batman vs Superman foi grande... Foi um lixo. Foi um negócio que não foi tão agradável. Foi um lixo, mano. Depois que você assiste... São duas guerras diferentes, é um lixo. Mas não foi tão agradável quanto esse filme. Agora vamos lá, Warner, o que mais foi xingado? Pelo amor de Deus, Warner, libera DC pra Disney. Faz igual Fox, que liberou Homem-Aranha. DC todinha pra Disney. Mano, Libera. O que, que mais foi xingado no filme? Vamos lá, o que, que mais foi xingado no filme do Batman vs Superman? Além do vilão. Além do vilão. Eu não foi posso o... Agora O que, que foi? O esquema da Marta. Aí o que aconteceu? Eles pegaram o Buck lá, resgataram o Buck. Aí prenderam o Buck lá, o braço dele naquela prensa lá. Aí perguntou, você sabe quem eu sou? Aí o Buck responde, eu sei sim, o nome da sua mãe é Sarah. Aí o Falcão vira pro Capitão América e pergunta assim, Só porque ele sabe o nome da sua mãe, agora vocês viraram amigos. Puta sacada, velho do céu. Mano, mas eu me rachei no cinema. Eu ri mano, demais. Ri demais. É, os filmes já estavam prontos, os dois juntos, né? Tanto o Batman vs Superman como o Capitão América. A diferença foi o quê? 3-4 semanas. Todos os dois filmes já estavam prontos. Esse negócio foi plantado? Esse negócio foi por acaso? Tem como um espião é da Marvel lá na DC, velho. Tem um espião lá. É, como é que funcionou? Porque assim, de toda forma, o Batman vs Superman, apesar de estar... de já estar pronto, ele está gravado há muito tempo, né? Já tem um ano aí que ele já tá, que ele foi gravado, né? Muito, muito antes do Capitão América. Aí a minha dúvida é essa. E aí, será que foi um espião lá, viu? Que era uma bosta a solução? E colocou. Foi a gente que tava lá. O que aconteceu? Foi. Tava no primeiro trailer essa cena dele falando o nome da mãe dele, né? Mas que foi. E outra, isso daí, essa cena, a parte aí é logo um pós-crédito do filme, né, também. Isso. Essa parte. É, pós-crédito do outro filme, com certeza. Só que a frase, então, só a frase do Falcão que não, né? Mas é. foi foda. Os caras fazerem 20 minutos de pancadaria entre os heróis sem parar, isso que foi foda. Aí eu vi muitas opiniões recentemente que o filme é muito bom, só que não, o filme não é o melhor filme da Marvel. Por que que eu defini o melhor filme da Marvel? Porque além dele me entregar dois heróis, colocar dois heróis ali sem muita enrolação, conseguir introduzir dois heróis, diferente dos irmãos Maximoff lá no Vingadores Elder de Ultron, que demorou um pouco mais e pouca gente comprou. Esses dois heróis a galera comprou logo de cara. Então já arrumou os problemas do último filme em relação a isso. E cara, ele uma deu coisa, 20 minutos de batalha, de porrada, sem parar. Uma coisa que o Vingadores, que é o primeiro filme que até então eu considerava melhor, não deu. Ele deu 5, 10 minutos ali da galera lutando sem parar, tá ligado? Mas sempre tinha parte individualizada. Ali foram 20 minutos, mano. Essa cena me comprou. Se fosse filme só essa cena, pra mim já tava ótimo. Fanservice do cacete, mano. A galera tava tão na expectativa do Homem-Aranha. A galera que precisava nem introduzir o Homem-Aranha em porra nenhuma, velho. Se ele aparecesse ali do nada, igual apareceu no trailer lá, que ele aparece, joga T e pega o escudo do Homem-Aranha e bate, dá dois murros ali e sai fora, todo mundo ia comprar do mesmo jeito, velho. O T'Challa que era pra ser um pouco mais trabalhado. Mas o Homem-Aranha, a expectativa ali tirava qualquer coisa, qualquer obstáculo que poderia ter de personagem, de roteiro. A galera só queria ter a certeza que ele estaria dentro do filme. Olha, e me surpreendeu muito esse Homem-Aranha, porque ele é um garoto. Quando eu vi ele ali naquela cena com o Tony Stark, eu falei, vixe, ele vai fazer uma pontinha lá, vai aparecer, vai roubar o escudo do Capitão América, vai ter um corte lá, e ele, beleza, vai embora. Mas ver o Homem-Aranha lutando contra todos, ver o Homem-Aranha colocando o Soldado Invernal e o Falcão no chão, caralho, aquilo lá já me comprou o filme já. Mano, e o estilo dele de ficar falando enquanto luta é muito top, velho. Ficou muito bom, velho. Esse é o Homem-Aranha, esse é o Homem-Aranha garoto, esse é o Homem-Aranha moleque, esse é o Homem-Aranha da Vaga. Cenas de lutas. Agora a gente tá falando muito do Homem-Aranha, outro também que se destacou pra mim também foi essencial no filme, se destacou muito nessa cena, principalmente nessa cena de batalha. Foi Homem-Formiga, mano. Muito cacete, nossa, foi muito bom. A primeira vez que ele apareceu é muito louco, velho. Não, ele. Cara, na ele cela, teve uma, velho, também. Uma cena errada dele, uma cena errada. Toda. Então, toda eu não da cela, eu chorei de rir, velho. Quando eles já estão presos, mano. Não, ele na vai cela. Começar a falar alguma, ele vai falar alguma coisa. Quem é você? Caralho. Espiada, nossa. Água fria no cara, mano. Ei, essas piadas de referências tiveram muitas piadas. A piada do Gavião Arqueiro também teve piada com ele, do negócio da galera não ir com a cara dele, teve piada. Teve, assim, falar que eles referenciaram também toda hora o fato do Hulk e do Thor não estarem lá com eles. Nossa, e o filme lotado de piadas o tempo todo, referências, as brincadeiras, eles brincaram com os questionamentos do público. A única coisa que eles não falaram que eu fiquei com o pé atrás foi só o fato do irmão do Mercúrio, né? Sim. Esqueceu, já era, passou. É. Mas é o que superou. Representa o que aconteceu mesmo, né, velho? Dane-se, né? É, então. Porque eu imaginei que ela ia se punir por isso. Ia ter um draminha mais em cima disso. Mais um em Sokovia. É mais um em Sokovia. Então, velho. Ela não pode derramar lágrimas só por um, velho. Tem que ser pela população inteira. Mas, velho, a parte que ela dá um pau no Visão lá dentro do confinamento dela, velho. Ele mostrou a que ela realmente tem a força pra cacete. Tem bolas, ela tem bolas. Não, mas antes disso, o gigante, não tem fado gigante. Ah, pensei que você tinha falado da Homem-Formiga, pô. Não, Homem-Formiga, o gigante é o gigante. O gigante é o gigante. É diferente, mano. Na hora que ele fala, mano, primeiro eu falei de novo do Homem-Formiga, que ele vale, ele é muito pouco lembrado. E ele vale pra cacete, você fala. É porque ele tem o tamanho de uma formiga, né? Pois é, só que ele se destacou dessa vez, que ele ficou do tamanho do gigante. Mano, ele é muito engraçado o filme todo. É engraçado que ele quando ele vai usar esse negócio, ele dá mal pinta de herói, né? Eu vou me sacrificar aqui, vocês isso. Correm, não sei o quê. Eu posso desmaiar, eu nunca fiz, eu fiz isso uma vez só. Não, eu faço isso o tempo todo. Não, foi só uma vez. Depois que eu fiz, eu desmaiei. Mano, aí ele vai e fica grande. Aí o Tony Stark, se por acaso tem alguém que tem mais truque na manda, louco assim, super poderoso... E ficou muito foda, mano. Eu nunca imaginei que os caras iam colocar o gigante, porque você fica imaginando, como é que vai colocar um cara desse pra fazer alguma coisa, né? Pra lutar. Porque o Homem-Formiga ali, quando fica pequeno, ele fica interessante, né? Entra dentro da armadura. No filme dele, então, ele dá um show referente a esse negócio de ficar pequeno. Mas ficar gigante é uma coisa desengonçada. E ficou muito bom, mano. Aí chegou o Homem-Aranha e fala, alguém assistiu Ameaça Fantasma aí? Esse é o cúmulo da referência jogada na sua cara, velho. Cacete, mano. Na hora eu lembrei do AT&T, eu falei, já era, mano. Os caras conseguiram. E ele girando lá, falando isso e girando lá nas pernas do gigante. Nada melhor do que você ter um conglomerado onde você compra Disney, compra Lucas Filmes, compra Caraia 4, tem que comprar Warner agora. Aí você pode fazer o Homem-Aranha comentar sobre o seu filme, né? Você pode fazer tudo, mano. Você é dono da porra toda, você faz o que você quiser. É o que eu digo que Guardião da Galáxia vai ter Darth Vader agora, viu? Já pensou o Darth Vader é pai do Star-Lord, velho? Já pensou? Tô louco, mano. Eu sou o seu pai. Ia ser muito louco. Já pouco, hein, jovem? Ué? Quem sabe? Puta que pariu. Quem sabe, a gente não pode esperar qualquer coisa agora. Vai, né? Vai, sabe? Agora, uma coisa que o pessoal não gostou do filme e que também mais ou menos me incomodou. Eu tava cagando, na verdade, pra isso. O vilão do filme. E aí? Barão Zemo, que não tem nada a ver com Barão... Me deu a impressão de ser meio que a origem dele, esse filme. Me deu a impressão de ser bem aquele... Assim, do mesmo jeito que foi apresentado o Homem-Aranha e o Pantera Negra, eles quiseram fazer uma origem bem dinâmica pra ele, bem diferente, sei lá. Dá a impressão que ele vai ser mostrado em outros filmes, não dá? É, não sei, assim... Será que ele talvez aparecia no Pantera Negra, uma ponta? Acho que sim. É interessante ele aparecer, porque... Ter entrado desse jeito no filme e sair do jeito que saiu, fica muito vago, sei lá, fica muito fraco pra ele. Toda a participação dele foi muito vaga, né? Porque, por exemplo, ele tá ali naquele setor de interrogatório lá, ele interrogar o Buck. Vocês não acharam muito forçado aquele acontecimento? É, foi a cena mais forçada do filme pra mim. Foi, pra mim também. A cena mais forçada, mais destoou do filme todo foi essa cena. Mas, sei lá, foi uma ferramenta que foi utilizada, ele não era o foco. Pra mim, assim, não é nem vilão. Ele foi, eu não sei se eu posso caracterizar ele como vilão. Acho que o vilão, sei lá. É mais as consequências mesmo. É uma guerra civil. Acho que não tem o vilão do filme. Serviu só pra mostrar a verdade pro Tony e pra colocar o Soldado Invernal lá pra fazer aquela perseguição. Tanto que os caras, depois que o Tony ficou sabendo, os caras cagaram pra ele, né? Tanto faz, tanto fez se ele falha tá do vivo, governo aí, tá. Filho. Falha do governo. Aí é falha do governo. Não, isso aí foi uma puta de uma falha mesmo, que não vê nem foto, velho. Porque como é que o cara que não tem nada a ver com o cara que ia fazer um interrogatório, ele mata, consegue acessar lá, e o governo caga. Cagou. A falha do governo alemão, vai que tinha um nazista lá no meio, você não percebeu. Isso sendo que a SHIELD já caiu por um motivo parecido, hein? Pois é. Muito, quem é seu Deus, Thiago? Esse negócio. Ah, é o governo alemão, tô cagando pra isso. Ah, tá, não. Agora pro governo alemão você caga, pro resto tá de boa. Eu defendo os países pobres, eu defendo Wakanda, que é um país bem pobre. Porra, é, lógico, pobríssimo. Caralho. Estados Unidos é uma criança perto do Wakanda. Final do filme, o plot da mãe valeu muito a pena, né? Foi um plot interessante. E eles usaram da mesma ceninha lá do Batman vs Superman, que ficava mostrando a cena o tempo todo. A cena do... Como é que chama aquele negócio? É plot... O quê? Plot device. Device, usou, né? Ele usou a plot device lá, que é mostrar, ficar mostrando a ceninha o tempo todo pra dar um final no sentido. Um sentido no final. E eles usaram ela e funcionou no final porque realmente era interessante. Todo mundo acreditou no Homem de Ferro, acreditou que o Homem de Ferro realmente tinha motivos pra quebrar a cara do Buck. Ou alguém discorda disso? Eu achei muito forçado esse final. Não gostei, mano. Não, não, boa. O que foi forçado? Só a mortezinha do Buck matando o pai do coisa do Stark, mano. Nossa, mano, eu achei muito fraco, mano. Nossa. O que eu, a cena, o que eu gostei. Tantos outros motivos pra poder surrar o cara, sair na treta, os caras colocar um bagulho desse no final, mano. Passa. Você tá zoando, mano. Eu acho. Não, sério mesmo, eu não gostei, eu achei fraco. Cacete, mano. Achei muito chato, mano. Agora é tudo pra matou meu pai e minha mãe. Matou meu pai e minha mãe. Diferente. Agora, mas ele matou o pai e a mãe dele. Falar igual. Calma, do mas aí. Aí que entra, velho. O cara ser um cientista do jeito que ele é. Saber que o cara não controlava as próprias ações, ele pode ver o vídeo mil vezes lá que o Buck matou, mas não, Thiago. Do... Não, Thiago. Não, vamos lá. Razão, peraí, calma. Razão que... Deixa eu falar. Ajuda. O cara não se ajuda. O Homem de Ferro pegou ele lá. Pegou ele lá no braço lá e ele perguntou: você se lembrava disso? Aí o cara, eu me lembrava de tudo. O cara nem pra se ajudar, mas, tá ligado? Não, Thiago, você não entendeu então essa parte. Ali. Essa parte que ele fala... Deixa eu explicar essa parte que o Thiago tá falando. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro de tudo. O Buck conversa com o Capitão América, essa mesma coisa. Você lembra? Não, aí ele pega e fala assim, eu não tenho como esquecer dessas coisas. Mano, você acha que pra ele tá achando bom ele ter matado o pai do Stark? Ele fala que lembra de tudo? Como eu posso dizer, mano? Tipo, confessando que ele errou. Sem saber, velho. Tá, tipo, mas isso... A mente dele tava sendo controlada, mas outro lado da mente dele, ele tava sentindo tudo aquilo. Tá, e ele não tava sentindo aquilo lá, tipo, pra confrontar o Stark, falar assim, tá, e daí? Eu lembro de tudo, vem pra só cima. Que é o não seguinte, era isso. Era um outro... Tá, só que é o seguinte, você tá... são dois pesos, porque assim, pro Capitão América... O Steve Rogers, eles eram amigos desde moleque lá, os dois. Certo. Pro Homem de Ferro tá cagando pra aquele cara. Se fuder. Thiago. Amigão, o Homem de Ferro não tem laço nenhum. O Homem de Ferro conheceu ele ali, Thiago, no aeroporto. Mas aí velho. Aí que tá. Isso não importa. O laço aí não importa. Amigão, chegou um cara pra você e falar, eu matei sua mãe, não importa se você foi controlado, se não foi controlado. Desculpa, Thiago. Aí você tá errado, velho. Nem fudendo. Tá bom, então. Chegou o cara, velho, e matou sua mãe, amiga. Eu matei, mano, sua mãe. Você tá esquecendo a parte principal dessa porra. O Tony Stark é um cara que mexe com essas merda, velho. Ele sabe que isso daí... Com parte de tecnologia, ele sabe que isso daí... Se for, ele matou a mãe dele. Não, acho que não. Não foi o Buck, ele foi controlado. A mesma foi coisa quando a armadura dele tava sendo controlada, não era por ele. E aí? Matou ele a mãe sabia. Dele. Ele sabia que a armadura dele também não era controlada naquele tempo, e mesmo assim, ele não ficou nessa putaria aí. Ai, meu Deus do céu, que matou. Foda-se. Não é foda-se, velho. Na hora que o cara falou que ele sabia que matava todo mundo, ele tava mostrando ali, ele tava carregando a culpa de tudo, velho. Ele sem sabia chance, que... Matou não. A mãe dele, eu não... Matou a mãe e o pai dele. Não, eu dava porrada mesmo pra deixar de ser trouxa. Bati e outro. Eu achei que foi o mesmo erro de Batman vs Superman, a mesma luta do Batman contra o Superman. Marta! Que você sabe esse nome? Que não sei o quê. Porra, mano, o Batman, mano, o maluco é treinado. A mente dele, o cara... Mano, eu achei um lixo aquilo lá. Não, e claro aqui que não. Também achei um lixo. O que mais... Caramba, você não lê quadrinho do não, é Thiago, mas não? Pra tirar o controle do Batman naquele momento, mano, crucial, falar o nome da mãe dele, para, mano, para. O cara é mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos ativa, velho. Eu achei muito velho, fraco. Igual não, agora, é muito duas... fraco. Não, mas achei do Batman e Superman dessa daí são duas coisas diferentes. Agora, obviamente, que pra mim é do Capitão América, do Homem de Ferro, tem muito mais sentido. Pra mim, sem dúvida. O cara matou a mãe dele. Ele não tem apreço nenhum com aquele cara. Aquele cara ele conheceu ali há duas cenas atrás. Ele não conhecia, ele não viu Guerra Civil. Ele não assistiu aquele filme porque aquele filme acontece no mundo dele. O Guerra Civil não, o Soldado Invernal. Aquele filme acontece no mundo dele. Ele não assistiu aquele filme. Ele não sabe quem é esse cara. Ele sabe que esse cara apareceu, destruiu o Washington e sumiu. É isso que ele sabe não, daquele ele cara. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo do Soldado Invernal. Não, ele sabe tudo o que aconteceu. Dudu, o Soldado Invernal termina o filme como criminoso. Ou você esqueceu disso? O filme de Soldado Invernal termina o Buck como criminoso. O Buck não termina como heróizinho. Termina como criminoso fugitivo. Ele é fugitivo criminoso. Tá, mas aí, Thiago... Então, ele beleza, é um criminoso. O que ele sabe é isso. Aí se o Steve Rogers tem um apreço com ele como amigo... De largar tudo e contra o Homem de Ferro, que é amigo dele agora. Thiago, e contra uma Viúva Negra. Todo mundo pra ir bater no Buck, pra ir salvar o Buck, é problema do Steve Rogers. O Thiago, cara, você não reunião. Você não tava na reunião. Eu tava, eu sou Capitão Brasil. Peraí, eu ia falar isso aí, Dudu. Aí então vamos filosofar. Vamos viajar então, Thiago. Então acho que acabou aquela sequência lá, tá? O Soldado Invernal foi embora. Aí cada um foi pra casa. Ninguém mais trocou ideia sobre nada do que aconteceu. O Steve Rogers não contou pro Homem de Ferro, pro Stark, o que deve ter acontecido, se o cara é um... se ele é um criminoso mesmo ou não. Ah, acabou, vambora pra casa. Negão, tanto que é pior, que o filme... É verdade isso aí. O Capitão América não falou nada. Esse que é o problema. Tanto que o... esse que é o problema. Se liga, Júnior, no filme começa os cara capturando ele. Os caras não sabem, só quem sabe é ele, o Falcão e a Scarlett Johansson. A galera não sabe quem é o Buck. Não sabe. Tanto que no filme, ele vai, assim que acontece o acidente, os caras vão atrás do Buck como um criminoso, ninguém nem questiona o fato dele não ser. Quando aparece a TV lá, mostra. Procurado, Soldado Invernal, terrorista que já fez alguns atentados anos atrás em Washington. Ele é um criminoso procurado. O capitão, o Homem de Ferro não sabe quem é ele. Ele tá cagando pra ele. Não tem a mínima ideia de quem é ele, não tá nem aí pra ele. Ele quer saber que ele matou a mãe dele. Fica bem claro isso no filme. Você sabe que o Homem de Ferro sabe dessa parada, tanto porque ele não falou pro Ross que ele tava indo atrás do Capitão América e do Buck. Não, ele não falou depois que ele viu que o Buck tava errado, depois que o Buck tava certo. Não. Depois que ele viu que então, o Buck foi velho, o Buck. Então, ele viu que o Buck... Ele viu que o Steve Rogers estava certo, que o Buck não tinha feito aquele atentado. Depois que ele viu que o Buck não tinha feito aquele atentado em específico. Aquele do que aconteceu na sede da ONU, ele viu que não tinha sido o Buck que tinha feito. O que não pune, o que não tira os crimes que o Buck fez no passado. É problema dele, ele não sabe quem é o Soldado Invernal. Ficou bem claro que ele não tem a mínima ideia, que ele sabe que o Soldado Invernal é um criminoso que ajudou a destruir o Washington. O que ele sabe é isso. Não, ficou bem claro o filme inteiro. Estão entrando lá naquela base da Hydra, eles vão falando, o Buck vai falando o que tá rolando pro Capitão América, e o Homem de Ferro também fica sabendo da parada, que tinha uns outros soldados invernal que era tão forte ou mais forte que ele, que também era controlados. Sim. Eles foram lá pra deter esses soldados invernais, só que ele não tem apreço nenhum. Eles eram controlados por mente. não quer saber de apre, velho. Apreço, amigão. Você. Isso não tem a ver com apreço. Isso não tem a ver com apreço. Você, ele matou minha mãe. Foda-se se ele estava sendo controlado. Não, ele matou minha mãe, amigão. Ele, agora é o Steve Rogers, que é amiguinho ele dele. Foi que uma arma, tem ele o... foi uma arma. Ele foi uma arma. Se um cara dá um tiro. Arma. Foi. Ele é um. Ele, o que o soldado não é, Thiago? Amigão, a gente teve um filme inteiro. Foi um filme inteiro pra que ele era? Pra que fosse construído isso. Foi um filme inteiro pra ser construído isso. Nada mais é que uma arma controlada pela... Não concordo. A partir do momento que você matou a mãe do cara, o cara tem o direito de quebrar a cara dele de boa. Quando você faz isso com livre controle à vontade, sim. Quando você é controlado, não. Não, mas aí... Ele era assim... Deixa eu falar. Vai lá, Eduardo. Agora você que não falou. Fala aí. Me ajuda. Me ajuda. Não, fala o que é certo aí, na verdade. Não, meu ponto de vista é o seguinte. Meu ponto de vista é o seguinte, o que o Homem de Ferro faz ali naquele final é um acúmulo de tudo que aconteceu durante o filme, que eu vou recapitular lá. O Capitão América, ele vai contra o registro. O Capitão América encontra o Buck, os dois fogem, machucam soldados, machucam pessoas inocentes. Depois, deixa eu lembrar. Depois ele cria aquela guerra no aeroporto, ele cria aquela briga no aeroporto que podia ter matado pessoas, e tanto foi que colocou o Rhodes numa cadeira de rodas. O aeroporto tava vazio. E o Rhodes foi pra cadeira de rodas. Os heróis não são pessoas? E o Rhodes foi pra cadeira de rodas nessa brincadeira. E aí, beleza, aí ele chega. Ele é um otário, nem deveria estar lá, ele é mó fraco. Tá. Aí ele chega lá na base e falou: Capitão América, eu vou te ajudar, eu entendi o que você quer dizer, vamos lá. O que vocês estão fazendo aqui? Aí ele chega, ele descobre que o Capitão América esse tempo todo sabia uma coisa importante para a vida dele, que é os pais dele, a coisa mais importante da vida dele, que é mais importante de qualquer um, sabia que o Capitão Invernal, Soldado Invernal, tinha matado os pais dele, e ele descobriu num vídeo. O Capitão América sabia de tudo e não contou. Isso é a atitude de um líder? Isso não é a atitude de um líder. Tá certo, cara. Claro, o América que ter ficado puto, lógico, tá tomando preocupação com tudo que tá passando, e você vai... Ele usou a razão. Amigão, ele no não final, foi líder, o próprio foi Capitão América fala que tava errado. O Capitão América falou que tava errado. Tava sendo egoísta, Ele foi egoísta. Na carta ele falou, eu tava sendo merda. Eu descobri que eu tava... Se ele fala pro Tony Stark que foi o Bucky que tinha matado o pai dele, sem provar a inocência de que ele tava sendo controlado, o Homem de Ferro já tinha procurado o bicho na puta que pariu pra matar. Ele tem 3 anos pra fazer isso, 3 anos. Aí depois que ele descobrir que ele ia ter o remorso, meu Deus, matei um cara que não deveria. Por que você acha que o Pantera Negra deixou quieto? Então, e o Pantera Negra precisou do filme inteiro pra entender isso. O Homem de Ferro na hora foi a mesma coisa do Pantera Negra, quis matar o cara. Foi isso. Mas quando ele descobriu a verdade que o cara tava sendo controlado, o que que ele fez? Eu não vou ser mais um que vai apertar o gatilho. Depois do filme inteiro. Não, mas depois que ele descobriu que era... Ele só descobriu no final que o cara era controlado igual... Te digo uma coisa. O Buck merecia uma surra, e não era só essa não. Merecia uma surra muito mais forte. Já foi pouco ainda. Devia ter apanhado muito mais, porque ele é um safado mesmo. Ele matou os caras. Pantera Negra nada mais é do que teve a mesma perda do Homem de Ferro, e os dois se comportaram de maneiras distintas. Não. Mas aí, distintas não, o Pantera Negra passou o filme todo caçando o cara. Caralho, mas ele não sabia que o Buck era controlado. Quando ele descobriu que o Zemo tava controlado, ele falou, eu vou fazer igual. Não foi nem o Buck que fez. O Zemo não fez. O Buck não fez nada contra o pai dele, tá doido? O Buck não fez nada. Mesmo controlado ou não controlado, o Buck não fez nada contra o pai dele. O Buck nem na cidade tava. O Buck não fez nada contra o pai dele. Ele não... Entenda isso. Ele desistiu porque o Buck não fez nada. Quem fez contra ele foi o Zemo. Foi o Zemo que tava lá, que destruiu. E ele matou o Zemo? Ele decidiu não matar o Zemo, mas ser punido. Ele falou, o negro olhou pra ele e falou, se ele se matasse, ele não ia ser punido pelo que ele fez. Como ele não se matou, ele vai ser punido, vai sofrer por aquilo que ele fez. Vai ser preso, vai ser interrogado, vai ser... Tudo aquilo que o Martin Freeman falou lá no final, que ia fazer com ele. Porque se ele se matasse, pronto, ele não ia sofrer nada. E o Pantera Negra deixou bem claro ali que ele tem que sofrer pelo que ele fez para deixar de ser trouxa. E o que culmina no que eu falei sobre... do Pantera. E o que culmina no que eu falei sobre a desconstrução do Capitão América tá naquela cena final do que o Capitão... Do que o Homem de Ferro fala para o Capitão América largar o escudo que ele não merece. E ele larga o escudo. Não é que ele não merece, é que o escudo não era dele. Não é que ele não merece, é porque... Ele não merece, ele fala isso, você não merece. Não, ele falou isso. Esse escudo não vai ser. Ele falou, esse escudo não vai ser. Você não merece que foi feito pelo meu pai. Exatamente. Não. Você não merece esse escudo que foi feito pelo meu pai. Não fala isso não, velho. Fala, deixa bem claro. E a cena é construída pra deixar exatamente essa mensagem. Fala que o escudo não pertence à tua marca. Não é que ele não merece. Ele não falou não merece. Tanto que ele faz o... diferente, velho. É, porque a minha dublagem deixou bem claro, não merece. Tanto que ali termina totalmente a desconstrução dele. Vou assistir de novo e vou gravar na hora que o cara fala, então. E vou mudar pra vocês. Ele... não perder. O Capitão América estava... O Capitão América esteve errado o filme inteiro. Errado por quê? Por acreditar naquilo. Só por ter o filme ter acontecido, uma batalha campal com os amigos dele, toda aquela palhaçada que aconteceu o filme inteiro... Onde se ele tivesse deixado só o Buck ser capturado e ser interrogado, ele conseguia ter salvado tudo. Então quer dizer, se eu e você não concordar ter a mesma opinião, a gente tem que sair na treta. É isso. Exato, mas é o contrário. O que eu tô falando é exatamente o contrário. Ele agiu isso. Ele não ele saiu na treta. Ele escolheu sair na treta. Ele não escolheu ser paciente. Não, ele escolheu sair na porrada. Ele escolheu não assinar. Ele escolheu sair na porrada. Quem bateu foi ele. Quem foi o agressivo foi o Capitão América. Não, ele não, só não ia ser preso por não acreditar que não, seria melhor ele. Não ia ser preso, não. Ele foi preso por destruir quase a cidade inteira dentro do túnel lá. Ele foi preso por causa disso. Ele foi preso porque ele foi salvar um criminoso. Procurado. Ele foi... você sabia que é crime se você tentar deixar... Se você ajudar alguém a fugir? Isso é crime, sabia? Eu não sei como é que funciona em Brasília as leis aí, mas até então, na Constituição do nosso país e de alguns outros aí, ajudar um criminoso fugitivo é crime. Da pancada. Foi o que ele estava fazendo. Motoqueiro também. Pois é. Jogar o cara do carro também e roubar o carro do cara também é crime da mesma forma. Qual foi a frase que a sobrinha da Carter falou no enterro, no funeral? Você lembra? Pra você ficar parado. Não. Ele não ficou parado. Ele fez exatamente o contrário. Não, jovem. O discurso dela. O discurso dela. Não. Mesmo se você achar que... Como é que era? Muitos podem achar que você está errado, mas se você estiver certo, continue. Pronto. Que ele ficou meio assim, que ele teve na parte final do funeral, ele estava meio assim de assinar ou não coisa. Sim. Aí chega a Natasha... Romanoff conversa com ele. Ele pega e falou: desculpa, mas eu não vou trair os meus princípios. O que não quer dizer assinar. O que não quer dizer que a gente 13 estava certa. E não quer dizer que o cara tá todo mundo errado agora porque ninguém foi pro. Bora, amigão, defenda ele. Vai dizer que ele não foi um criminoso. O Capitão América não foi um criminoso nesse filme. Ele não agiu contra a lei nesse filme. Lógico que ele tá sendo um criminoso. Se ele não assinou. Não tô falando de assinado, Dudu. Esquece a assinatura. Qual foi a atitude dele? Ele não ajudou? Ele não foi atrás de ajudar um criminoso a fugir? Não foi isso que ele fez? Amiguinho, é desenho, é filme. É super-herói. Ele foi um criminoso, simplesmente isso. Ele agiu errado o filme inteiro. Ele ajudou o cara, ele foi ajudar o cara a fugir, um cara criminoso. Ele ajudou um inocente, velho. Não, O cara é procurado, não tem nada de inocente. Por que fugiu, então? O Pantera Negra perguntou isso. Se era inocente, simplesmente deixa o cara prender e vai atrás de provar que ele é inocente. Pronto, acabou. Faça isso. Vai atrás de provar o que aconteceu. Ué? Ele não é inocente? Então você vai prender enquanto ele tá sendo interrogado lá. Você vai lá e procura provar que ele não é, que ele é inocente, horas. Não é assim que funciona? Não, você funciona não. Se o cara é inocente, você sai uma porrada. Eu sou inocente, cacete! Sai e mata, metralha todo mundo. Ué, nesse filme sim. Então, exatamente, ele agiu errado. Filme é assim que eles agem. Ué? Ele agiu errado. E não é só ele, é todos. Não é, ele não vem errado. Querer colocar... Tanto que o Homem de Ferro chegou lá no aeroporto, né? Falou assim, Steve, eu tô tentando te ajudar, você tá ajudando o criminoso, vamos parar, deixa pra gente prender ele. A gente só precisa prender ele, você não precisa assinar porra nenhuma, deixa só a gente prender ele. E falei exatamente isso lá na porra do aeroporto, antes de começar a batalha campal. A gente só quer prender ele, você entrega o Buck, pronto. Você, ele só tá isso, entendendo, eu entendi o seu ponto e tal, vamos lá. Isso aí é papinho de governo. Só entrega o Buck. Criminoso tem que estar na cadeia, você tá errado, você sabe muito bem disso. O Buck é um criminoso, ele devia estar na cadeia. Meu filho, vem aqui, entrega seu brother, vai. O Buck tá na coisa. Ele pode ser inocente, mas entrega ele aqui, vai. Ah tá, beleza. Então se um amigo seu matar alguém, beleza. Tudo bem, então eu já sei que agora pra onde eu vou correr. Se eu fizer uma merda, eu vou correr pra Brasília. Tô pegando avião no outro dia. Posso terminar? então. Peguei seu brother aqui. Tá bom, vou com você, Capitão Homem de Ferro. Toma, vamos levar o Bucky, beleza. Agora, Capitão América, que você tá aqui, ou você assina essa porra, ou você vai ser preso. Uhum. Ia ser isso. Ia ser. Não, agora você tá agora até sabendo que o outro ia fazer, assim, mesmo sem fazer. Ué, desde o começo do filme ele tá fazendo isso? Não. Ou você assina, ou você tá contra a lei. Você tá contra a lei, você é um filho. Se você agir como o coisa, você tá pra lei. Ou você se aposenta. Como é que ele vai agir como Capitão América e atrás de inocentes ele não pode usar? Ué, se a lei proíbe ele de fazer isso, então que ele siga a lei, né? O Capitão América, certinho? Morre, aí o Buck morre, aí depois descobre que ele foi inocente. É inocente. Tava sendo controlado. Os fins justificam os meios? É, agora é. Não, a história deles é que os fins justificam os meios. É assim que funciona. Isso aí é. Ele agiu errado o filme inteiro. E no final ele reconhece completamente. A carta dele deixa ele falando que ele reconhece bem claro que ele agiu errado. Não precisa nem de carta, ele larga o escudo ali naquela hora, velho. É, larga o escudo. Na hora que ele larga o escudo, ele fala: é, realmente eu errei, eu sou um merda. Mas eu errei, mas eu segui a minha convicção, acima de tudo. Mesmo eu estando errado, eu segui minha convicção. Pronto. Agora você vai dizer, ele seguiu a convicção? Seguiu, ele foi um cara que ele teve palavra. Ele falou uma coisa, ele continuou até o final. Arrebentou a cara do amigo dele toda. Mas ficou até o final, seguiu a palavra dele. Ele seguiu a convicção dele de antes de se tornar o Capitão América. Mas se estava certo ou errado, aí é outra coisa. Sim. Velho, o cara mais cabuloso desse filme, assim, com a visão mais ampla aí nesse filme, pra mim, visão, é o Visão, tá do lado do... O Visão. O Pantera. O Visão. É o Pantera. Visão, certeza. O Visão, e tá do lado do coisa. E o Pantera Negra também tava do lado do Tony Stark. E depois... E depois quem deu nada. Quem deu abrigo saiu pra lugar Capitão nenhum. América? Hã? Quem deu abrigo pro Capitão América? Depois de tudo que aconteceu. Por que, que o T'Challa deu abrigo pro Capitão América? Se... Eu não entendi direito isso, velho. Se ele vai acha... ser, vai ser se explicado ele acha que ele com tá errado, no filme dele. Porque não, se ele acha que ele tá errado, por que, que ele deu abrigo? Porque ele se sentiu culpado por ter, seguido, por ter tentado matar o Buck sem tá certo. É, pode ser um ponto de vista. Ah, agora o Buck tá tanto que... Ah, pronto, até o T'Challa mesmo fala. Pronto, o T'Challa mesmo explica. Ele fala, deixa bem claro lá. É, eu tentei matar o homem errado. Ele se sente culpado por ter tentado matar o Buck. Eu quase matei o inocente, ele fala. Inocente o quê? Em relação a matar o pai dele. Porque realmente o Buck não tem nada a ver em matar o pai dele. Não, mas você concorda que ele, as convicções ali protegendo. Ele ali... Você concorda que ele ali protegendo o Capitão América, ele tá indo contra o que o pai dele pregou? Sim, mas ele. No começo ele não fala que ele. Não vai ser igual ao pai dele? Então. Eu não sei, ficou meio... Ele não é obrigado a ser igual ao pai dele? Vai depender muito de um próximo filme ali, porque ficou meio inconsistente. É, então uma cena pós-crédito, né? A gente já vai saber o que vai acontecer. A gente só vai saber no próximo. Rapaz, ele não é comandado por esse governo hipócrita. Não, ele só é o governo, ele não é comandado não, ele é só o governo. Realmente ele não é comandado, ele é o próprio governo. E o próprio pai dele que é o governo que fez o criou o tratado. O maior apoiador do tratado, ele que criou o tratado. É pai dele. Então pronto. Ele. O pai dele tava aposentado. Não, porque pra ele a lei é chegar lá e matar o cara. A lei dele é essa. Mano, o pai dele não tava mais rateiro. Era menino malandro, fera. Rebeldezinho. Mas agora é uma. Pra terminar o cast, uma coisa eu tenho certeza. Vai ter. Dudu, você é meu brother? Sou seu brother. Pronto, então se eu cometer um crime, eu já sei pra onde eu vou. Vou direto pra Brasília, que eu sei que você vai me ajudar a fugir. Tenho certeza que a gente vai até o inferno, mas você vai me ajudar a fugir. Mesmo que a gente tenha que socar a cara do Eduardo. Não, eu não. É a convicção dele. Você pô, Thiago, você era meu amigo. Você não acredita nisso, você vai apanhar. Você era meu amigo. Mas você achava que ele era seu amigo? Essa história aí, velho. Você achava que ele era seu amigo? E é isso aí, vamos para as notas, galera. Eu já dei meu... Novamente vou falar que é 10, porque eu já escrevi a porcaria do negócio lá. Eu acho que foi... Que eles conseguiram sim superar, acho que entregaram, juntaram tudo o que tinha de bom nos outros filmes da Marvel e conseguiram colocar tudo em um filme, diferente do que fizeram em Vingadores Era de Ultron, que a gente tinha uma expectativa muito alta e acabou não atingindo nem um pouco dessa expectativa. Apesar de o filme não ser ruim. Só que não era tão bom quanto o primeiro Vingadores. Então eu acho que eles conseguiram ampliar o que o primeiro Vingadores mostrou, porque eles mostraram uma batalha onde tinham vários heróis com coreografias incríveis, uso de poderes, essas coisas, numa escala bem maior do que foi usado em Vingadores. Obviamente sem o Hulk, que é uma coisa que adicionaria bastante numa batalha dessa, mas teve outras coisas como o Homem-Aranha, que roubou a cena, junto com o Homem-Formiga, que também foi um grande personagem nessa brincadeira toda aí. E o T'Challa. E o T'Challa, que... Ah, o T'Challa foi... Né, em questão da briga, ele foi mais um personagem comum, porque ele não teve tanto impacto assim nessa porradaria, na cena de batalha maior do filme. Foi mais um. Só que o destaque ali foi o Homem de Ferro, o Capitão América, o Falcão, o Buck. Acho que isso mais destacaram, né? Que mais tiveram assim, sempre tava sempre em cena. O Homem-Formiga e o Homem-Aranha, que pra mim foram os dois maiores destaques, que eles realmente impressionaram, até pelo papel pequeno que eles tiveram no filme, né? Porque foram ali jogados no meio do filme, praticamente, e conseguiram conquistar o público muito bem nessas poucas cenas que eles tiveram. Então eu acho que um filme que deu tudo que os fãs queriam, eu acho que é um filme que merece 10 e que estamos aí para mais filmes do estilo. Eu espero que continue nessa pegada e não vão para um lado sombrio, que é o que muito se comenta. 9,5. Sem considerações. Sem considerações? Azeite. Vai pra guerra. 9,5 porque o Capitão América estava 9,5 certo. 9,5 porque eu não gostei no final. Essa lutinha final do Tony Stark com o Capitão América é desnecessário. E é a morte dos pais do Capitão América. Capitão América, ó. Do Tony Stark, desnecessário também no filme. Não acrescentou nem nada. Sem aquela morte, com aquela morte, não fazia diferença. Filme muito bom, 9,5. É porque não foi com você que isso aconteceu, tio. É. Foi com você. Ah, toma, no... Não foi com você, senão você tinha matado. Não vai acontecer, o Capitão Brasil é irmão dele, filho. Não vai rolar aqui, não. Capitão Brasil. Capitão Brasil usa uma fantasia de carnaval. Tado ainda. É, pois é. Tá pra sexo. Vai, quando próximo. Minha nota é 9 e. Mas. Aqui. Capitão Brasil na área. 9 porque fala de novo que cortou tudo. 9. Minha nota é 9. Nossa. Gostei bastante. É porque tava dando retorno pra mim, velho. 9, porque... É isso aí. Tá sim pra você? Tá. De novo. Tá bom. Vou falar de novo. Tá de novo agora? Tá uma bosta, velho. Tá uma bosta? Tá. Minha nota é 9 porque meu áudio tá uma bosta. Aí cortou certinho, não precisa nem fazer tudo. Fala de novo, cacete. Ué, minha nota é 9, velho. Porque... Ó. A nota do Dudu é 9. E a sua do Zinho. Tá vendo? Até o governo que tá te boicotando, que você vem contra ele. É. A Anatel que tá mandando cortar seu sinal de internet aí. A Shield tá em tudo. A Microsoft. Ah, o Skype é da Microsoft. Tá te cortando aí no seu justificativo. É, se você dá uma por da Apple, era tudo. Tá certinho. Tá vendo? A minha nota é 9 porque o Bill Gates. Você percebeu que sempre que ele fala o nome de alguém, corta, velho. É. Toda vez que ele vai acusar alguém, que ele vai xingar alguém, corta. Olha só, velho, governinho de merda, filho. Boicote. Precisei nem fazer edição. Então, me fudeu, mas não pegar, filho. Eu não vou levar, não. Aqui é Capitão Brasil. Valeu. É É isso aí. Capitão Brasil, já pegaram a linha dele, então já estão grampeando já a linha do Capitão Brasil. Nem começou a atuar ainda. Vai, você, Duzinho. Em nota eu daria 9,5, acho que tiraria só meio ponto, assim, pelo vilão, assim, que achei meio fraco até. Mas, de resto, o filme é bom pra caramba. É filme pra assistir várias vezes. É filme espetacular, ele. Espetacular? Foi o primeiro filme que eu achei na minha vida duas vezes no cinema. Esse é então, pra assistir várias vezes. Esse, até pra você entender tudo o que acontece, é pra assistir várias vezes mesmo. Tô quase pensando de novo. Então é isso, então, galera. Isso, nossa opinião sobre Capitão América, Guerra Civil. Melhor filme da Marvel, na minha opinião. De merda. Melhor filme do ano. O melhor filme do ano, eu não sei, porque ainda tem mais aí alguns meses de filme. Não, por enquanto. Não, o melhor filme do ano, por enquanto. X-Men que tá vindo pra detonar aí, hein? Cuidado, hein? Não, não é o melhor filme do ano, não. Porque eu ainda me diverti mais com o puto que o filme. Quem? Deadpool. Ah. Deadpool? Não, eu achei isso ainda... O Deadpool é bom, ele cumpre tudo que ele, tudo que ele prometeu. Eu dei 10 pro Deadpool porque ele cumpriu tudo que ele prometeu. Ele não foi nem a mais do que ele prometeu e não foi nem a menos. E esse filme, ele não tinha prometido tanta coisa, tinha prometido pancadaria. Ele mostrou toda a pancadaria, só que ele vai além. Ele tem a história boa, tem as coisas... Deadpool tem a história de merda. Tem coisa, só que ele, tudo que ele prometeu que ele ia ter, ele fez. Então acho que ele cumpriu o papel dele. Foi perfeito no que ele prometeu. Mas eu me diverti mais nesse, que é mais fanservice os caras se batendo, na minha opinião, obviamente. Uhum. Então é isso, galera. Fica aí mais um podcast da Irmandade Nerd. Semana que vem, não. Daqui duas semanas estamos de volta. Não esqueçam de entrar lá no site, visitar, ver os reviews que eu estou escrevendo e que o Júnior não está escrevendo mais. Isso não foi uma cobrança. E... Não. Entra aí nas redes sociais, facebook.com/irmandadenerd. Venham discutir com a gente também, não fica só aqui ouvindo a gente falar, não. Vão pois lá, é, a gente, né, quer discutir com vocês também. Sim, comenta lá no site. Vai no Instagram do Irmandade. Comenta no site, Facebook, Instagram e comenta também, pode mandar e-mail para contato@irmandadenerd.com. Isso, é isso aí, galera. Até semana que vem. Não assina não, Júnior, não assina não, cara. Vem assina. Comigo, vem comigo. Assina aí o nosso feed. Brasil. Assina o nosso feed aí. Pra assinar o feed. Assina o nosso feed. Sim. É, tá vendo? Dudu, é pra assinar ou não é? É pra assinar o... Pronto, agora deixa. Cortou, eu ver. Beleza. Já posso editar, vai ficar perfeito, mano. Vai ficar perfeita a edição, pronto. É, Dudu, é pra assinar ou não é? Deixou bem claro. É pra assinar. E pronto, ficou calado, não precisa nem argumentar. É pra assinar, galera. É isso aí.